universo, o conjunto, a soma de todas as coisas, de seres vivos, inanimados, todos passageiros do tempo. Este sim, uma força inexorável e que faz o mundo girar. O nosso mundo é o nosso planeta, ou a nossa sociedade, ou a nossa família, ou a soma de todos os astros, estrelas e galáxias e todos os elementos que compõem o mundo. O mundo é a primeira abertura do anime de Death Note. É o stand do Dio no Jojo. É o 21 no Tarô, onde é o arcano maior. O mundo representa o término de um ciclo de vida. Uma pausa na vida antes do próximo grande ciclo recomeçar com o louco. O mundo é o todo. É grandioso e, ao mesmo tempo, é cada pequeníssima, atômica parte que monta o cosmos que existe em cada um de nós. Chegando agora de bobeira e não sabe o que é o Secretão, a gente explica. Secretão é um episódio especial, que é secreto, ou seja, a gente não diz quando vai sair, a gente não dá nenhuma previsão e não tem nem... Não diz. Aliás, foi incrivelmente proposital. A gente marcou, na verdade, quando a gente fez Secretão 1, que o 2 ia ser hoje. Sim. A gente já sabia, ó. A gente já sabia, a gente nem tentou gravar 3 vezes depois disso, mas beleza. Aliás, a voz que vem agora, na verdade, foi gravada... Na verdade, estamos agora em 2013 gravando, olha que coisa mágica. Exatamente. Será? Todo será? Secretão completo, a saga secreta do Batman de Soco já foi gravado uma vez só. Aí você é um escroto que já falou e não tem mais segredo, porra. É. Mas é mentira, todo mundo sabe que é mentira. Babaca. Mas vamos lá, você que tá chegando agora, o Secretão é uma série secreta que se propõe a explicar histórias complexas de jogos. A gente já deu spoiler aí, que depois que a gente conseguir finalmente terminar aqui no Hogwarts, a gente tá pensando em fazer um Secretão, por exemplo, pra contar a história do Big Boss, pode ser. Opa! Quem sabe? As coisas complicadas. Tem que ser coisa fodida. Tem que ser coisa... Cara, mais complicado que Kingdom Hearts existe, né? Tem isso? Aí, pô. Metal Gear é perto. É, Metal Gear tá batendo ele forte. Guiana, pode crer. Metal Gear é na linha. Mas vamos lá. Não sei se Resident Evil é complicado assim, é? Não, Resident Evil é mongol. Mais ou menos. Então. Porque quando um vilão se transforma num cachorrossauro, no Tiranossauro Rex, depois num cachorrossauro e depois numa mosca, ou sei lá, qualquer porra de ordem, eu acho complicado. Eu acho complicado é ver lógica nisso. A partir do momento que você assume que exatamente, 100% concordo. Zoeira, aí fica na moral. Exato. Tá, a gente pode falar então do explicar o seriado Lost, tá valendo também. Então, a gente tá aqui explicando o que é a série, quais são as... A gente tá tentando amarrar todas as pontas da série Kingdom Hearts. A gente eu tô mais tentando acompanhar o que foi pensado em cima disso, porque, de boa, eu não... Eu juro que eu acho que a maior parte das palavras que ninguém pôde Kingdom Hearts, cara, é impossível de acompanhar. O Mamute tem uma teoria muito legal, que ele acha que nada da história se amarra. Eles só jogam, assim, aleatoriamente. Não, e eles deixam é a internet... Olha só como você bota coisa na minha boca. Entendeu? Coisa deliciosa na minha boca. Ele acha que a internet vai fazer o trabalho dos roteiristas. A internet vai se virar pra amarrar todas as pontas soltas e no final eles só vão chegar e falar, é isso que a gente pensou. Ah, isso eu acho mesmo. E os caras claramente falam assim, aí, sabe o que ia ser maneiro? Botar um bando de vilão de preto. É, vai ser maneiro. O que é isso? Não sei. Depois vilão de branco, aí, pô. Uma hora, cara. Pois é, cara. É de, aí ninguém fala, ah, cara, o que é isso? Ah, não sei, não. Uma hora vai dar jeito. Vai botando aí. O jogador vai comprar. Vai, bota um portátil aí. Ah, pô, se é assim, o Zelda foi igual também, né, gente? Pô, mas Zelda é um fato que ninguém inventou um caô máximo pra amarrar uma história de Zelda. Ah, né? Isso é um fato. Eu sou fã número 1 de Zelda, mas assim, nunca vou engolir três timelines de Zelda, não. Isso. Foi mal. Não vou. Não, tipo, não vou. Até porque a terceira timeline veio assim, veio peidada. Tipo, Muito cara, bem dado, moleque. Tipo, aí, deu merda. É um universo paralelo que deu merda. É. Não, moleque, é muito bom. É tipo, sabe aquele brinquedinho de criança de encaixe a parada na forma certa? Tem vários jogos de Zelda que encaixam no triângulozinho, no cubo, né? Nas pedras. Esse não. É tipo, você tem o triângulozinho, você tem o cubo, você tem o círculo e você tem a suástica pentatônica do infinito. Que não, mas você pega essa suástica do infinito, você lixa os pretinhos e vai entrar mais ou menos no buraquinho e vai dizer, yeah! Exato. E foi assim. Eu acho que Kingdom Hearts tem mais do que eu tinha três timelines. Vamos lá, vamos lembrar de uma parada aqui então. Fala. Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Quem não sabe tá dando mole. Pra quem não sabe tá dando mole, já chegou aqui no secretão. Ah, não tem mais isso. Porque a gente, o Bastião de Soco entrou de recesso. Leis, cada um tá ocupado com a sua vida, fazendo filho e o cacete. E agora não tem mais. Eu sou ninja inimigo e esses são meus amigos. Cara, olha só. Projeto pacote inimigo. Estamos aqui reunidos. Eu sou o ninja inimigo, tenho o Brooks, tenho o Mamute. E a gente fez isso a última vez. A gente não tem tempo, cara. É pra explicar que não, você tem tempo de explicar quem é a gente? Não é pra dizer boa noite? Você é um nossa, mal educado você, moleque. Se você não sabe quem sou eu, você não tá pronto. Se você não sabe quem sou eu, você não tá pronto pra entender Kingdom Hearts. Você tá muito errado, moleque. Nossa, tapa na cara da sociedade agora. Se você tá aqui e não sabe nem quem sou eu, foda-se, esquece. Tu tá muito atrasado. Então foda-se, mano. Lembra uma parada. O que a gente falou no começo, no primeiro episódio de Secretão, foi uma introdução ao mundo e a gente falou bem como começava toda essa história do Kingdom Hearts, que era o primeiro jogo da cronologia da série, que é o Birth by Sleep. Lembrando que essa cronologia é a caralha. Cada jogo foi lançado jogando um dado de 10 lados pra decidir qual a ordem que ele vai ser lançado. Não, e com uma coisa muito bonitinha que eu acho que é essas coisas assim que unem os jogadores, que é você lançar um jogo no PlayStation e depois você lançar um no videogame da Nintendo. Não, moleque. Primeiro você joga um no PlayStation 2, depois você joga no Game Boy Advance, porque foda-se. Porque portátil é a nova onda e as crianças adoram. Mas vamos lá. Então, aonde a gente tá? O Zehanoff é o vilão. O Zehanoff quer o Kingdom Hearts. O Zehanoff pegou o corpo do Terra. Terra é um cara que se afundou nas trevas, mas ele é do bem. A Aqua, ela é a mulher da porrada da luz, mas ela também é gente boa e ela tentou salvar o Terra e se fudeu. Tá na Terra da Zoeira, na Terra das Trevas. Eu prefiro dizer que ela é um personagem com voz setinha de merda e sem motivação nenhuma. Mas, se você quiser dar essa apresentação toda, eu acho maneiro também. Cara, eu fico nervoso justamente, assim, quando acabou o Birth by Sleep, a Aqua ficou no nada, assim, procurando nada. Ela é uma pessoa, ela não é Heartless, ela não é Nobody, ela tinha uma pessoa ainda normal, ela é mestre de Crypt Blade do caralho, só que não se falou nela. Todos os jogos passaram aqui no Hearts 1, no Hearts 2, tudo, e ela está no Darkness, fazendo porra nenhuma. E não tem neve, nem tem comida nessa porra, gente, mas enfim. Assim, isso deixa muito, caralho, porque a gente sabe... Tipo, isso depois... Assim, o Terra, ele... É muito cirílico, né? Terra existe ainda, o corpo dele foi tomado pelo Xehanort. Então, beleza, é o principal vilão da série que tomou o corpo do Terra. Se tem alguma coisa de cabeça de Terra ali dentro daquele corpo, não sabemos ainda. Beleza. O Ventus, a gente sabe também onde tá o Ventus. Tá ali, em teoria, dentro do Sora. Maravilha. Agora, Aqua, não se fala nela. Isso me deixa muito conturbado. Mas beleza, tem a Aqua lá e tem o Ventus, que ele é o moleque que tá perdidão ali e ele tá... A história dele é muito complexa pra gente ficar aqui em 5 minutos e escutar o último episódio. Mas aí, se todo mundo se fudeu, ninguém se deu bem, todo mundo se fudeu, só o Zehanort, que era do mal, e ele se deu bem. Aí pegou o corpinho lá e aqui estamos. Zehanort, um corpinho novinho, maravilhoso, pegou bronceado. Que beleza. No final da nossa história, a gente sabe que a Aqua se sacrificou pra salvar o Terra, que na verdade é o Zehanort. Ela deixou o corpo do Terra, que agora é o Zehanort, todo fudido lá, apagado em Radiant Garden. E é o mundo de Radiant Garden. Lá ele foi resgatado pelo Ansem the Wise, que era, além de líder da parada toda, um cientista boladão que pesquisava sobre corações. Pois é, e aí... E ele tinha vários pupilos, várias pessoas que pensavam com eles, e o Xehanort, no corpinho sexy da Terra, virou mais um dos aprendizes. Exatamente. Ele fingiu que tinha amnésia pra ganhar a confiança de todo mundo e ficou ali com a galera. Que enquanto isso, tem o outro aprendiz de Keyblade, que é o Mickey, que é o King Mickey, né? Que tá treinando pra ser o Keyblade Master junto com o Yen Sid. Ah. O Yen Sid é aquele, pra quem não sabe, é aquele feiticeiro irado do desenho fantasia da Disney, onde o Mickey, coincidentemente. Porra, irado, também... você tá sendo um filho da puta. Aquele puto lá me assustava que nem. É, eu também também, cara. Eu tinha um medo do cacete dele. Ele tem um olho gigante e não tem sobrancelha, cara. Dá medo do caralho. Mas hoje em dia, quando você é adulto, você acha maneiro. Quando você é criança, não, dá muito medo. Dá medo até hoje, cara. Quando eu fui jogar as coisas, tinha medo dele. Porra. Qual é o lance? E incide aquele feiticeiro lá do desenho fantasia. E o Mickey, coincidentemente, também é um aprendiz dele lá. No último secretão, teve um comentário muito maneiro que dizia que o Ian Seed, muito provavelmente, é o mestre do Xehanort e do Eragon. A gente não tem nenhuma informação canônica sobre isso, mas faz muito sentido. A gente, aliás, tá justamente no trailer agora do Kingdom Hearts 3, um momento entre o Xehanort e o Eragon ainda jovens jogando xadrez. É, aprendizes. Realmente quem ensinou não sabe, mas é bem possível ser o Ian Seed. Até porque eles debatem sobre os Old Masters, alguma coisa assim, e o Ian Seed não chega a ser um Old Master da época que zoou aqui Blade Wars, então faz todo sentido que ele tenha treinado ele. Chamamos mestre todo aquele sabidamente perito ou versado em qualquer ciência ou arte. Seja a arte de treinar tartarugas, cavaleiros de bronze ou Jedi, garotos com rabo de macaco, a arte de defender dissertações de mestrado perante bancas compostas por professores doutores, a de narrar histórias cujos destinos podem ser definidos pelo rolar de dados. O mestre é um dedicado, um apaixonado, um catedrático, um arauto do conhecimento. Desde a nossa última aventura, a gente sabe que o Rei Mickey andou pelo universo chutando bunda de bobeira, e porque é isso que ele fazia durante o treinamento dele. Eventualmente, ele ficou amigo do Ansem, The Wise, e acabou conhecendo o Xehanort. Ali, ele percebeu que o Xehanort queria fazer alguns experimentos mais extensos com os corações, mas ele era coibido pelo Ansem. E aí vem uma dúvida minha que quero conversar com vocês. Ele não tinha visto Terra, nem o Xehanort, no Birth by Sleep? Cara, ele viu a Aqua no Birth by Sleep. Eu lembro. E ele a defendeu uma luta contra o Xehanort. Mas eu acho que ainda era Xehanort no corpo do Xehanort. Ah, não, mentira. Não. Foi a luta o Vanitas. Foi a luta Aqua com o Vanitas. Vanitas. Ele não teve contato com o Terra, não, direto. Pois é. Ele não chegou a ver o Terra, nem chegou a ver o Xehanort. Por isso que ele não reconhece o Xehanort quando ele tá falando com o Ansem. Ah, desculpa, ô Nijimigo. Até aí, quando o Clark Kent bota óculos, você não percebe que ele é o Clark, ele é o Super-Homem. Se o Terra bota o cabelinho, ele tá de cabelinho branco, porque agora tá no Xehanort, também não vou reconhecer, então. Não, mas o Mickey não viu Terra, é isso que eu tô falando pra pensar. Ele nunca viu Terra. Falando, poderia também, não sei. Poderia, é verdade. É, cara, até eu não me lembro, eles não se cruzam não durante o jogo. Eu também não lembro. É porque o Mickey tá tão fudido com aquela estrela lá que ele ainda não sabe usar no Birth by Sleep, que ele fica pirulitando tudo pra aquele lado, que ele só acaba caindo em alguns mundos por acaso. Então ele não, tipo, cai no mundo Terra. E tem uma parada que também é, o Ian Seed nunca fala dele pro Mickey, né? O Ian Seed podia muito bem falar, senta aqui, ratinho, que eu vou te explicar uma parada. Tem vou te contar um caô que aconteceu com o maluco, não quero que você faça de novo, né? Exato. Gente, isso é a gente presumindo que o Ian Seed conhecia o Xehanort, talvez ele não estivesse sabendo de toda... É, ele é tipo o senhor Caiô da Galáxia do Norte, né? Mas beleza. Brooks, eventualmente o Xehanort lá na zoeira, querendo fazer mais experimentos e mais experimentos com os corações, ele convence os outros aprendizes a tocar o terror. Pois é interessante isso. É, todos eram aprendizes do Ansem the Wise, que era um cara ouro. Eles eram aprendizes ou eles eram uma galera que trabalhava com cara e tipo... Não, você tinha aprendizes. É, eu não lembro o nome de todo mundo da organização, mas você tinha aquele de cabelo azulzinho. Não era todo mundo que era aprendiz, mas todo mundo que estava envolvido com Xehanort acabou se tornando depois um nobody, como nós vamos falar daqui a pouco. Começam na onda do Xehanort, aprendiz como eles, e eles decidem. Então, o Xehanort toma o lugar do Ansem. Eles aprisionam o Ansem na escuridão, né? E falam, foda-se, seu laboratório é meu. Mais ou menos, o Ansem ele foge. Ah, só que é tipo assim, eles vão lá, se rebelam, falam assim, olha só, foda-se, a gente vai tomar o controle dessa porra. Foda-se, a gente vai tomar o controle dessa porra. Aí o Ansem foge e falou, caralho, fudeu, vai dar merda. Os caras... Aí os caras, como o Ansem Grissom não fica mais lá, os caras ficam livres pra tocarem um terror e fazer o experimento que eles quiserem. Basicamente, eles aproveitam a oportunidade e falam assim, sabe o que é maneiro? Bora virar cobaia dos nossos próprios experimentos e foda-se. Pois é, bora ficar poderoso com a escuridão, vamos. Vem cá, toda essa questão de como rolava nos experimentos e tal, do Anson, do Xehanort, isso vem em várias cartas que a gente pega em algum jogo, não é? É no primeiro jogo. É no Kingdom Hearts Sun que a gente tem essas cartinhas? É, você tem os reports que vão meio que mostrando a evolução do Anson em direção à escuridão. E você tem reports no 2 também. Eu vou dizer que é um dos poucos jogos que eu parava pra ler esses reports que eu achava legalzão. Eu nunca li essa porra, cara. Eu sou meio... Quer dizer, eu acho que eu li, mas eu não lembro de porra nenhuma dos conteúdos. Cara, era sabe qual é o problema? Isso. Aliás, pô, tem vários jogos que de coisa a gente não dá bola, sabe? Eu adorava ouvir isso no Arkham Asylum. Pô, mas Brooks, sabe qual é o problema, Brooks? O problema desses reports pra mim é que eles vinham fora de ordem. Então já era uma história complicada. Que aí me vinham uns reports completamente, tipo, primeiro veio o 12, depois veio o 5, depois veio o 15, depois veio o 7. Aí não entendi a porra nenhuma. Não, eu falei, sabe o que é mais fácil? Mais fácil é ler na Wikia. Aí depois eu vou na Kingdom Hearts Wikia e ler a porra toda. Não, sem graça, você. Cara, a minha encrenca com os reports é que, tipo assim, tu tá jogando aqui no Hearts, Maléfica, não sei o que, do nada, moleque, ninguém fala assim, então, vilão é outro. Aí tu fala, como assim, vilão é outro que nunca apareceu? Não. Vai falar que tava no report que você nunca leu? Bullshit! Mamute, essa série, eu acho que ela falou, não, o vilão na verdade é outro, mas 4 vezes. Bom, vamos lá. E aí, na pesquisa deles, agora Xehanort com os seguidores dele, decidem que, na busca de poder maior, vai ser interessante pra eles se desligar de emoções. Uhum. Eles sacaram que quando você tem seu coração roubado e por destruído, isso vira um heartless, vazado, quando você tem algum nível de força ainda dentro de você, você também vira um nobody. É, se você for um cara pica, de alguma forma, se tiver força de vontade, se você for determinado, tiver um coração muito forte. Você, além de produzir um heartless, qualquer pessoa que perde o coração produz um heartless, qualquer pessoa também produz nobody. Oi? Que qualquer pessoa merda pode vira um... Não, essa parada. Qualquer pessoa merda, quando perde seu coração, vira heartless. Aí vira aquele heartless bundinha, fraquinho, pequenininho. Exato. Agora, se você tem um coração forte, seja forte porque você é da luz ou das trevas, tanto faz, um coração forte, você também produz um nobody. Lembrando que todos os corações têm dentro dele luz e trevas. Sabe qual a ideia do nobody que eu achei maneira, que eu tava pensando outro dia? O nobody, ele nada mais é do que a carcaça do seu corpo, sem um coração, sem vontade, sem coração. Só que a sua vontade de fazer as coisas é tão grande que o seu corpo se mexe mesmo assim. Por isso que você é o nobody. As principais do nobody é que ele não tem emoções. Uhum. Contudo, ele ainda carrega algumas memórias da vida passada. Por isso que o Xehanort fez isso. Que ele decidiu que, uma vez que eu quero buscar poder e o caramba, meu interesse, eu não preciso das minhas emoções pra isso. Pelo menos essa é a desculpa que a história do jogo deu. Eu acho que também acho meio mais ou menos a desculpinha, mas beleza. Só que eles mostram ali sempre A mais B, que todo mundo tem sentimento, mesmo nobody. E a história das pessoas tentando descobrir. É que nem aquela porra do Mágico de Oz. Então os filhos da puta lá, a porra da aventura inteira, querendo a merda de um coração, a merda de coragem, a merda de não sei o quê, pra chegar no final o charlatão falar: não, mas você deve ter essa porra o tempo todo. Aí vai falar: pode crer, agora vai se fuder que eu vim até aqui andando pra caralho, seu viado. Ou o sapatinho vermelho ela só teve no final. É verdade, é verdade. A gente sabe que todo mundo vira um nobody, só que o único ali, e isso é uma coisa que eu quero discutir com vocês, o único que chega a se tornar um heartless é o Xehanort. A gente não sabe o que acontece com o heartless dos outros. Eu acho que ninguém vai botar essas pontas aí, eventualmente, no próximo jogo, porque, pô, os caras são uns personagens muito fortes, cada um deles. Sim, sabe? Sim. Vamos então situar um pouquinho quem são essas pessoas. Quando o Xehanort decide, então, fazer uma galera virar nobody, ele pega alguns aprendizes, pega alguns guardas ali da guarda realmente de Radiant Garden, onde eles moravam e tudo mais. Uhum. E aí junta 13 pessoas. E não só, tem umas pessoas que a gente não sabe ainda, mas parece que foram pegas muito de bobeira, tipo o Axel. O Axel era o Leia, né? É. E Leia eram moradores de Radiant Garden que entraram nessa onda. Salvo engano, não fica muito claro se, tipo, Leia e galera queria participar disso ou meio que foi forçado em cima deles. Quem eu tenho certeza que queria participar disso eram os aprendizes, que são 4. Sim, os aprendizes. Isso. Agora, quem não era aprendiz, eu acho que tomou uma bala perdida e depois se corrompeu. É. A gente percebe que todo mundo tava mal intencionado no final do Dream Drop Distance, mas isso a gente fala lá na frente. Muito bem. Aí, todos esses nobodies formados, nobodies já existentes, eram 13, o do Xehanort e todos os outros, formaram então Organização 13, Organização 13. 13 só acho que vale a pena ressaltar um negócio que pode ser que eu esteja me adiantando aqui, mas eu acho que é maneiro botar, que o lance do Xehanort queria fazer manter certas lembranças, ele sabia que ele precisava arranjar um grupo de 13 pessoas pra fazer uma merda. Uhum. Ele tem um lance com 13, ele precisa fazer um grupo de 13 pessoas pra fazer uma merda, e ele não sabe o que é isso, que a gente vai explicar depois, e aí é porque, por isso que ele faz esse grupo com 13 pessoas, 14 se você considerar aquele jogo de DS imundo. Mas eu adoro a história daquele jogo, tá? DS. Bem, muito bonito, coisa linda, mas é muito importante agora, vocês que entenderam o que, que é a Organização 13, guarda. Guarda no bolso, anota, mostra aí pra mamãe, mostra pro papai, mas guarda. A gente vai parar de falar deles porque agora eles só voltam a lá na frente. Eu também ia falar, tipo, fica no canto por enquanto da Geração 13. Mas era importante falar, então, que se criou o Ansem, o Heartless Ansem. Isso. Então, o Heartless do Xehanort, que a gente tava falando aqui, foi o único que apareceu o Heartless até agora, passa a se chamar Ansem, por algum motivo que nunca é explicado. Então, acompanha comigo o raciocínio. Ele finge que é o Ansem, quando na verdade ele é um Heartless do Xehanort, tá no corpo do Terra. Tá indo nessa, né? Tem tipo, 4, 5 níveis de sonho do Inception aí. Foda-se. Pra todos... Vambora, vamos lá. Tá. O que acontece? Só pra quem não sabe, tá dando mole. Quando eles fizeram a história do 1, o Kingdom Hearts 1, eles não sabiam que o jogo ia ser tão grande e tal. E eles foram pensando lá na frente, na história, eles falaram, cara, a gente tem que mudar esse personagem Ansem aqui. Aí, como é que a gente pode mudar esse personagem Ansem, sabendo que o vilão se chamava Ansem? Ah, vamos fingir que ele botou o nome só pra causar. Que bobeira. Foi isso que aconteceu. Só que na história eles falam que, ele quis se chamar de Ansem porque ele era muito ligado ao Ansem, etc. Beleza, pois guarda. É, mas é realmente bem imbecil, né? Enquanto todos os nobodies têm um nome que acaba sendo uma alteração de letras do nome do original da pessoa adicionada da letra X. É isso. Por exemplo, o Ansem vira Xemnas, é só botar um X a mais. Uh-huh. O Sora vira Roxas. O Sora vira Roxas, mas vamos falar sobre mais à frente do Roxas, mas os Heartless não tem nome. Lembrando que o único Heartless formou que a gente saiba é justamente o Ansem. Isso. Então eu acho legal a gente, daqui pra frente, no resto aqui, assim, quando a gente for falar de Ansem, deixar claro que ou é o Ansem, ex-mestre de Radiant Garden, que tá zoado no canto, que fugiu, ou o Ansem Heartless, que é o principal vilão do jogo Kingdom Hearts 1. Apesar de ele ser o principal vilão, a gente vai guardar ele de novo, porque Kingdom Hearts adora fazer, não, o vilão não é esse. Ah, então, verdade. Primeiro, o vilão que é apresentado é a Maleficent. A Aqua, a Bacalhau... Posso fazer um Master Splinter aqui? Manda ver. É, só pra lembrar que os eventos do Birth by Sleep acontecem 10 anos antes do primeiro Kingdom Hearts, então, essa porra toda tá acontecendo, tipo, no meio tempo ali do Kingdom Hearts, até o Kingdom Hearts 1 acontecer. É, isso que a gente tá contando aqui, gente. É nesses 10 anos até o Kingdom Hearts 1 aparecer. É. Uhum. Então a gente não tem uma... até onde eu sei, não tem uma distância muito clara de tempo, mas assim, tá acontecendo no meio. Uhum. E não é tipo um negócio, aconteceu 200 anos antes e puta que pariu, que loucura. Não, mas... verdade. É, a gente teve o final do Birth by Sleep, o Xehanort tomou o corpo do Terra, aí ele foi, em pouco tempo ali, fez essa questão de formar os Nobodies, e aí a Organização 13 ficou durante 10 anos atuando. Enquanto isso, Heartless, simultaneamente, o Ansem, Heartless Ansem, também ficou durante 10 anos comandando e destruindo o universo. Aí começamos agora o Kingdom Hearts. Não, ainda não. Ah, não, do céu, não, corra. Que loucura, não. Vamos lá, tem a Maleficent. A Aqua avacalhou com ela lá no mundo da Bela Adormecida, então ela teve que sair por aí causando porque ela não tinha mais casa, né? Ela falou, fudeu, então quer saber? Foda. E de alguma forma que a gente não conhece, ela ganhou o poder de comandar os Heartless. Não, acho que ela já sempre teve, Não, é porque os Heartless não existiam na época de Birth by Sleep. Mas o que acontece? Não é explicado direito, mas sabe-se que se você é um ser com trevas pra caralho, você consegue influenciar os Heartless. Você consegue meio que comandar. Você atrai Heartless pra caralho também. Né? E você consegue comandar. É. Então, boa parte dos estudos do Zehanort, junto com os outros aprendizes do Ensign, era para controlar esses Heartless. Então, eles queriam saber, ah, vamos criar um exército aqui pra controlar esses caras. Mas beleza. Aí o que acontece? Ela começou a comandar os Heartless e começa a atacar violentamente Radiant Garden. Não me pergunte por que Radiant Garden, mas ela vai pra Radiant Garden e fala, vamos atacar aquela porra ali. Eu não sei, posso estar viajando, mas parece razoável dizer que ela tava agindo sob a influência do Ensign, tipo, já tem um tempo, na real. É, porque ela é muito manipulada pelo Ensign, mas uma coisa muito interessante. Quais são os fatos que a gente tem? A gente sabe que Radiant Garden é o lugar que originou os Heartless, a partir das experiências lá do Zehanort. Ensign the Wise, do Ensign Bonzinho. Aí, a partir dessas experiências, originaram os Heartless. Ah, Maleficent não tinha um lugar pra ir, então ela foi parar no Radiant Garden, descobriu uma porrada de Heartless, viu que ela tinha o poder de controlar os Heartless, então, convenientemente, aquele era o primeiro lugar que ela podia avacalhar. Então, ela começou a avacalhar. Nessa brincadeira, ela mata quase todo mundo que tem lá, menos os nossos amigos Cid, Squall, Cloud e o... Menos a equipe Final Fantasy VII pra cá. A Ares, Tifa e o Merlin, de bobeira. Eles conseguiram fugir, sabia que Radiant Garden tava sendo avacalhado, fugiram e foram pro mundinho legal chamado Traverse Town. Ó, depois de um secretão e meio, a gente finalmente chegou no primeiro mundo do primeiro jogo. Puta depois que pariu, cenário. Cadê o puto? Oi! E a gente não começou o primeiro jogo ainda. Só pra estar claro, a partir do momento que a Maleficent toma Radiant Garden, o mundo deixa de ser Radiant Garden e começa a se chamar Hollow Bastion. Que é um nome muito maneiro. É o bastião vazio. Quando a gente vai jogar, eu acho que no Kingdom Hearts 2 isso. No Kingdom Hearts 2, a gente vai lá pra Hollow Bastion, Hollow Bastion vira de volta Radiant Garden. É irado. Cara, eu caí, mas eu caí de queixo no chão. Falei, caralho, como assim? Cadê o mundo, não sabia? Fiquei boladaço, fui tirado. Tem um outro personagem que no Birth by Sleep a gente descobre que é de Radiant Garden também, que é a Kairi. Ah, sim, verdade. A Kairi, ela... Bom... A Kairi é a avó dela, que é mais inexpressiva do que uma folha de papel. A avó dela é 100% plot device ali. Pois é. A Kairi, ela é de Radiant Garden, e na verdade ela é extremamente importante em Radiant Garden. Ela nem sabe disso, porque... Bom, daqui a pouco a gente fala sobre porque ela é importante. Então. Exato. Só sei que ela foi parar nessa brincadeira toda em Destiny Islands, toda fodida, sofrendo amnésia. É, justamente. Quando a galera foi fugir de Radiant Garden, enquanto o pessoal do Final Fantasy e o Merlin, etc., foram pra Traverse Town, ela caiu em Destiny Island. Ó, segundo personagem com amnésia. Foda-se. Vamos lá. Cara, mas esse é o argumento de roteiro mais fácil todos os tempos. Ah, por que o personagem... Ah, caguei. Amnésia. E também quando você vai jogar RPG e você não tá com tempo de pensar na história dos seus personagens e fala, ah, ele tem amnésia. Vamos jogando. Depois eu penso. Mas beleza. Agora a gente passa 10 anos na história. Os Heartless estão avacalhando por aí vários mundos e o Rei Mickey, que já é o mestre boladinho, decide partir em busca da fonte dessa porra toda. Falando, cara, agora que já deu 10 anos e essa merda tá zoada, vamos procurar, ó. Agora que eu aprendi a viajar com a estrelinha louca, posso fazer alguma coisa? Vamos dar um jeito disso aí? Aí ele fala, ele manda o Pateta, que é o capitão da guarda real, porque? E o Donald... Ok, maravilha, beleza, Disney parece legal. Acertado. Todo mundo tem profissão na Disney. E o Donald é tipo o mago da corte. O que é mago da corte? É tipo o bobo que faz magia? Cara, eu acho que é, porque considerando que o cara começa o jogo sem saber usar nenhuma magia decente, ele devia tirar, tipo, sei lá, cobra dentro do chapéu, entendeu? Devia ser o que ele fazia. Sentindo que o Presto seria o mágico melhor, né? Tudo bem. O Mickey manda o Pateta e o Donald atrás de alguém que consiga empunhar uma Keyblade também. Que ele falou, olha só, esse trabalho aqui vai ser meio bad só pra mim. Então, acha um outro cara aí. Tecnicamente, isso que a gente tá contando é a história como ela foi concebida em toda a saga. Se você pensar no escopo do primeiro jogo ainda, antes das coisas serem muito bem definidas, é como se só houvessem duas Keyblades no mundo e elas escolhessem o seu mestre. E a gente aprende lá na frente que não é exatamente assim. Então, para razões de roteiro, o Mickey fala assim, Pateta e Donald, achem outra pessoa com a Keyblade que eu tô precisando de uma moral aqui. Ele acredita que essa pessoa pode proteger os mundos que ainda não foram zoados pelos Heartless, fechando as fechaduras dos mundos. Fechadura. Ordinariamente uma peça de ferro que, através de linguetas movidas por chave, fecha portas, cofres, corações. ou os abre. Cada um de nós é um aglomerado de sentimentos trancafiado dentro de um corpo mundano, um coração mortal. Por vezes, fechado. Abrir o coração é dar aos sentimentos um jardim enorme onde aflorar. Este jardim é o mundo. E se nós somos estes sentimentos, e eles se espalham, deixamos de nos limitar ao confinamento corpóreo que outrora tínhamos. Mas que chave é capaz de abrir a fechadura do coração? Só pra gente explicar rapidinho, coração, em Kingdom Hearts, não são só seres vivos que têm coração. Mundos também têm coração. Eita, então, que lindo isso, cara. Teve até um plim aí, né, cara? Imagino que vai entrar o Michael Jackson tratando daqui a pouco, uma coisa bonita, gente. Como os mundos também têm corações, eles podem ser destruídos, corrompidos, etc. Então, os corações são protegidos por essas fechaduras que as Keyblades conseguem trancar. É, porque a Keyblade, como a gente já falou no outro episódio, é a parada mais apelada do mundo. Você precisa abrir alguma coisa, meu irmão, Keyblade nela. Exato. Ah, meu Deus, um judeu, ele não quer me dar dinheiro. Aí você aponta pra carteira dele e... Abre a carteira! Dinheiro. Porque se não fosse antissemita, não era Baixo Frente Sul. Voltando pra Kairi. Vamos falar da Kairi. Em Destiny Islands, ela acaba virando a melhor amiga de dois moleques aí, que é o Rico e o Sora. Lembrando que... Os moleques, até onde a gente saiba, são originais de Destiny Islands. Exato. E são até hoje não teve nenhum momento, nada que dissesse contra isso. Os protagonistas da série. Ah, não, tá falando. Tem uma parada que o Butz, os protagonistas da série, só que eu acabei de lembrar de uma parada muito boa, que a Kairi, na verdade, ela, tipo, não é amiga do Rico, ela, tipo, amiga do Sora, e o Rico é o cara chato. Que tirando um moleque mais novo e que, tipo, claramente tá sobrando, é bom pra caralho. Isso. Não, o Rico, ele é tipo o garoto um pouquinho mais velho que não tem outros amigos e tem que ir com a galera um pouquinho mais nova, e ele faz pose sempre de eu sou muito cool, cara, eu sou o Sazuquinho aqui, cara, eu sou muito maneiro. Aí ninguém fala, putz, mas você é maneiro, mas você é escroto. Aí ele fica todo bolado, cara. Isso. Eu sempre fico pensando nisso, cara, o que o Rico acha disso, assim? Naturalmente, o Sora e a Kairi acabam tendo esse lancezinho meio, somos melhores amigos, quem sabe um dia vamos casar e fazer filhos poderosos. Mas... Poderoso é bom, cara. Cara, tipo, nossa, descobri que punheta é uma coisa muito legal. Afinal, eu sou um pouquinho mais velho. Ele é um amigo que chega depois falando, caralho, eu vou te ensinar o que é punheta, né? Nossa, que legal, você teve amigos assim, Virginia? Não, jamais. Olha só, tá. Lembrando que... Quem é mais velho, você ou o Matt Splinter? Eu. Tá. Valeu, Rico. Lembrando que a gente falou no último programa, água, a terra, água, terra e o vento... Coração! De alguma forma... a água, a terra e o vento, de alguma forma, eles passaram poderes de Keyblade pra Kairi, pro Rico e pro Sora. Vale lembrar também que Destiny Islands é a terra natal de Xehanort. Então, só pontos legais de a gente lembrar. Então, tá todo mundo de boas, praticando o deboísmo lá em Destiny Islands. Oi, Pedro. Você tá falando errado, cara. Tá todo mundo de boa, pegando a selfie na porrada e dando chicotada na cabeça dela. E o Aka. Não esquece, e o Aka arremessando bola do Aka de volta na cara dele. Tem que enfiar muita porrada no Aka e na selfie, moleque. Muito, muito, muito. Engraçado que essa geração hoje em dia não sabe direito o que é selfie. Acho que selfie é tipo pau de selfie, tirar foto do celular, mãe. Caralho, que mundo perdido. Olha só. Do nada, os Heartless atacam Destiny Islands. Porque eles estavam atacando tudo. Aí uma hora eles chegaram em Destiny Islands, né? Chegaram lá. E o Sora, no meio da zona lá, manifesta uma Keyblade. Tipo, piu! Caraca, eu tenho a Keyblade. Só que não adianta nada, dá merda. Tem um lance, ô... que talvez seja importante, não sei, porque eu não me lembro de ter sido explicado, mas quer dizer, é por acaso, mas o Sora e o Riku e a Kairi estão amando de sair de Destiny Island. É verdade. Querem ir pra outros mundos que eles acreditam que tem, porque o Riku tem uma intuição que diz, cara, tem alguma coisa pra dentro dessa merda. Porque essa ilha é uma merda. Eles não foram os primeiros a pensar isso. Como a gente falou, o antigo morador de Destiny Island foi justamente o Xehanort. Exatamente. O mesmo sentimento igualzinho, quero sair dessa porra, quero ver algo mais legal no mundo. Exatamente, tem que ter alguma coisa mais do que isso. E aí, quando eles vão sair, Paulo, o ataque dos eles constroem um barquinho lá, com a tentativa mais idiota do mundo de entrar em alto mar com um barquinho. Não, peraí, você está falando errado. É a melhor tentativa de cruzar o alto mar com 3 cocos, 2 porcos de jangada, uma vela e uma frutinha do coração da estrela. A acabou lá, deu, apareceu o Moon de Heartless, o Sora com a Keyblade não conseguiu exatamente proteger a porra toda lá, e ele acaba inconsciente acordando em Traverse Town. Nesses últimos 10 anos, Traverse Town acabou virando um tipo de refúgio pra todo mundo que se fudia no mundo pros Heartless. Lá ele encontra nossos amigos Squall, Yuffie, Cid, Aeris e o Donald e o Pateta. Assim, eu tava vendo fazendo uma pesquisa, vamos dizer assim, antes de gravar esse episódio, e aí eu vi uma parada que eu não sabia, que, bom, se não é verdade, foda-se, é uma afirmativa bem maneira, que na verdade Traverse Town é um mundo que só aparece pra quem tá fugindo do próprio mundo e precisa de um lugar. Eu lembro disso, já vi sim, verdade. Traverse Town é uma coisa que acaba acontecendo por necessidade. É, não é tipo, ah, tem um mundo e eles chegam lá. Todo mundo tá lá, são pessoas que foram fugidas do próprio mundo. Até porque você não conhece ninguém que é, tipo, original de Traverse Town. É. Interessante isso, faz sentido. Dá uma certa vez, não sei. Beleza. O Donald Pateta explicam pro Sora qual é o lance da Keyblade, etc. Todo aquele lance que a gente levou um episódio inteiro explicando. E eles convencem o Sora a partir na aventura de salvar os mundos. Ah, não, mas tem um lance. Porque o Sora, no lance da escuridão toda, o Sora e o Riku e a Akari se separam. O Sora vai parar em Traverse Town porque e começa a procurar o Riku e a Akari e pô lá. Só que Akari tá sumido, não sabemos onde tá. Como é que é? E a Akari tá sumida, não sabemos onde tá. E o Riku tá sumido. Depois a gente fala onde ele tá. Exato. E aí o Riku fica aparecendo e fica, tipo, mostrando o tamanho das bolas pro Sora. E o Sora, como é um danadão, fica de olho na bola do Riku, que aparece em seu formato de uma Keyblade muito bonita e brilhante. Quando o Riku vacila uma hora, a Keyblade vai pra mão do Sora. E aí que rola um negócio que aí ninguém fala, aí ele é o Keyblade Master, o Keyblade Wielder, né? E aí que a parada fica meio tipo, pô, maneiro, isso aí não é então o Riku, né? O fodão mesmo, o Sora, que ainda bem que ele é o personagem principal, né? E isso é 100% alinhado com aquela primeira concepção do Kingdom Hearts, na primeira versão do primeiro jogo, que a Keyblade, ela escolhia o seu mestre. É, e ela, então... na verdade, ela tecnicamente continua escolhendo, só que depois ninguém botou um argumento meio merda pra por que que ela escolhe, mas ela sempre escolhe. Uhum. Não, eles botaram um argumento meio merda pra justificar por que que o Riku vai ter uma Keyblade também. É, e porque também. A Kari depois vai ter uma Keyblade também. E porque mó galera, porque o Axel vai ter uma Keyblade também, foda-se. Caralho, bom demais, cara. Eles descobrem que a Keyblade pode fechar a fechadura do mundo, que é aquele lance que a gente explicou pra proteger o mundo de ser destruído pelos Heartless. É, da entrada constante Heartless, né? Exato. Pois é, e aí, eles vão descobrir que há outros, vários outros mundos. É, eles todos vão partir na maior, tomados de Heartless. Maior viagem caça-níquel de todos os tempos pra você viver seus sonhos Disney mais uma vez e vender um belo jogo de videogame. Adorei essa premissa. Cara, não, é sensacional. Você pode adorar da premissa, mas você também adorou pactuar disso, porque vamos combinar que, principalmente no primeiro jogo de Kingdom Hearts, quando não tinha essa mitologia toda por trás, pra gente jogar isso, era muito essa graça, tipo, caralho, Final Fantasy e Disney, tipo, caralho, meu irmão, eu estou brincando com Pateta, caralho, eu estou aqui no Aladdin, irmão, do porra. Fala sério, eu tô aqui Simba pra dar um rugido aqui, matar geral, fudeu. Gente, é tipo, eu tô aqui com o Pateta e o Aladdin de boas, invocando o gênio e enfiando a porrada no Jafar. Partiu. Mano, partiu pesado, partiu forte, meu irmão. Tchau, mãe, vou pra vida. Aí é nessa que eles começam a viajar em vários mundos, selando várias fechaduras. É engraçado como o roteiro do Kingdom Hearts, complexo em si, mas todas essas interações que a gente tá falando aqui dos mundos da Disney não avançam muito na história, né? É como se fossem fillers nessa história. É por isso, é aquele lance que eu falei, cara, tu tá jogando um jogo muito feliz, ah, olha só, tem um bando de vilão da Disney que tá querendo fazer merda e tá controlando os Heartless, ó, eles são malvados. Aí tu chega no final e fala, então, esses não eram os vilões. Aí tu fala, como que... parou! Vamos chegar lá. Muito bem, quando eles vão viajando nesses mundos, eles vão percebendo que, em muitos desses mundos, algumas princesas estão sumindo. É, eles começam indo no mundo da Alice, e depois, no final, a Alice também dá uma sumida. E, tipo, a Alice também é princesa na casa do caralho, né? Pois é, essa é a princesa mais estranha. Uhum. No final, eles vão descobrir que o plano da Maleficent é juntar as 7 princesas do coração. E aí, vão juntar as 7 princesas da Disney. Quais são as 7? A Bela, da Bela e a Fera. A Aurora, da Bela e a Adormecida, a Branca de Neve, a Alice, que é uma princesa, tudo bem, Cinderela, Jasmine, tomei isso aí. E bom, a 7 ninguém que sabe falta quem é. De princesa da Disney? Por enquanto não sabemos. O que falta de princesa da Disney é uma porrada. Não, tudo bem, mas assim, até agora não dá, porque a gente passa no Tarzan. A mulher do Tarzan, a Jane, não é princesa, pelo menos, né? Gente, a gente tá falando de um jogo que tem a Ariel e a princesa é a Alice. Cara, achei muito surreal a Ariel não ser princesa, cara, achei muito absurdo. É porque ela tem um peixe, gente, vocês não entenderam. Ia ser uma merda fazer ela andando fora ali da água, né? Elas só são tanquezinhos em pods ali, porra. Puxa, ah, botar um pod bom dela ali. E olha só, a Ariel está sendo sequestrada dentro de uma bolha. Segura essa informação, então. Pois é, aliás, um parênteses aqui, é muito legal. Porra, é muito divertido quando você chega no mundo da Ariel e o Donald e o Pateta viram tartaruga e peixe, cara. Isso, é irado. É muito divertido, cara. Acho muito engraçado quando eles viram outras coisinhas engraçadinhas. Quando eles vão no Rei Leão, eles viram outros bichinhos. É, isso que eu ia falar, cara. Adiantando um pouquinho dois, quando eles viram outros animais, não correspondentes, né? Mas o Pateta vira uma tartaruga da terra, assim, e o Donald vira um pássaro escroto qualquer. E, tipo, no Estranho Mundo de Jack, quando eles viram... O meu preferido é quando eles vão pra Halloween Town, no Estranho Mundo de Jack, viram um múmia zumbis. E... qual é. É um Frankenstein, né? Franken Pateta, lá. É, Franken Pateta. O Sora, nesse tempo todo, ele não desiste dos amigos, né? O que mais faz ele seguir em frente é encontrar, reencontrar com os amigos dele, que é o Rico e a Kairi. Enquanto isso, o Pateta e o Donald querendo reencontrar o Mickey. Mickey, exatamente. Nessa, acaba sendo os dois querendo se ajudar, mas, naturalmente, formam-se novos laços do poder da amizade. Eles começam, tipo, a gente tá aqui só pra te ajudar, e depois, a gente tá aqui porque a gente se ama. É, ó, meu Deus, não poderia viver sem vocês. Se eu morresse, eu ia ficar tão triste. E o Donald fala alguma coisa, tipo, eu não tinha o açúcar assim mesmo, mas assim. E aí o Pateta vira e fala, Eventualmente, eles esbarram com o Rico. E o Rico tá trabalhando pra Maleficent, porque ela prometeu pra ele conseguir restaurar o coração da Kairi. A questão é, o Rico encontrou o corpo da Kairi. É. Só que toda o corpo dela tá sem alma, tá sem coração. Tá muito cracuda. O corpo dela tá sem coração, tá sem nada. O Rico, nesse momento, ele tá 100% Anakin Skywalker. As referências de Star Wars são infinitas. É surreal. Assim como também teve isso com o Xehanort e o Terra também. Exato. Então, uma dúvida que eu tenho aqui. Nesse momento, então, ele acha o corpo da Rico, entre aspas. Da Rico não, da Kairi. Da Kairi, perdão. Sem coração. Ela não era heartless. Quer dizer, ela assim, o coração dela não tinha sido retirado, só quero dizer. Aham. A gente acaba sabendo depois que o coração dela, na verdade, estava dentro do Sora. Mas em que momento isso aconteceu? Em que momento que o coração dela, esse momento que, em que, sei lá... O coração dela se perdeu. Não, não foi exatamente que ele foi quebrado. O coração dela se perdeu durante a destruição de Destiny Island. E aí ela ficou lá lifeless, tipo um boneco. Ela não tinha sido... Não tinha tido uma Keyblade no coração dela pra ela virar heartless. Não foi isso? Uma coisa meio transcendental. Exato. Tipo, ela tá uma como uma coisa coma. Tipo Kingdom Hearts 1 que não ia ter continuação. E era pra ela ter virado um Heartless e um Nobody. Se ela tivesse sido atacada com uma Keyblade, aí sim, ela deveria criar um Heartless, como todo mundo cria, e deveria ter criado um Nobody. A gente já vai... imagino que você já ia comentar. Não, calma. Vamos fingir que a gente não sabe que o coração dela tá com o Sora. Vamos fingir que a gente acha que o coração dela se fudeu. Então, se ela tá ali, toda lifeless e sem coração... Se tivessem roubado o coração dela com uma Keyblade... quebrado, corpo não existiria zoado. Mais. A gente teria um Heartless criado e, uma vez que ela é uma pessoa de coração forte, um Nobody criado. Exato. Contudo, entretanto, porém, todavia, a questão é, essas sete princesas do coração, e a Kairi é justamente a sétima princesa, e nem ela sabia que ela era princesa. Tipo, não tem como saber se o coração dela não pode ser quebrado. É isso que eu falo agora, As sete princesas, como a gente comentei aqui rapidinho, todos os corações têm um pouco de luz e um pouco de trevas. Isso. As sete princesas do coração são pura luz. Pura luz. É muito roubalheira. E por isso, elas não produzem Nobody. Tem shark do coração. Será que tem sete... eu ia falar assim, será que tem sete princesas da zoeira? Mas na verdade são 13 príncipes da zoeira. 13 bronzeados e sarados príncipes. Vai lá. Muito bem. Pois é, justamente, uma vez que ela é uma princesa, tinha um interesse especial da Maleficent em ter a Kairi com ela. Pensa comigo, se o coração delas é feito de pura luz, não tem nenhuma trevas. Então, não gera Heartless. E se não gera Heartless, não dá pra gerar Nobody, cara. A Kairi não gera nem Heartless, nem Nobody. Em teoria. Não gera. O que a gente vai explicar depois tem a explicação, mas ela não gera. Ah tá, a priori não gera. É. Muito bem. A questão é, a Maleficent tá atrás dessas sete princesas de coração. Ela quer o coração dessas sete pra abrir as portas para... Por favor, bateria drum roll, por favor. Todo mundo junto, por favor. O Kingdom Hearts! Kingdom Hearts! O que é isso? Eu não sei, mas é o nome do jogo. Isso! Cara, é engraçado, né? Eu lembro que quando eu jogar o primeiro jogo, eu acabei o jogo e falei, puta, mas eu sei explicar o que é Kingdom Hearts? Peraí, eu terminei o primeiro jogo, eu sei explicar o que aconteceu? Mas beleza. Olha esse show de luzes, que fantástico. Não, Riku, não, não fica aí, não. Foi isso que eu fiz no final do jogo. Eu juro que eu nem perguntei se eu sabia contar a história de novo ou não. Só gostei de jogar e fiquei bolado no final. Pois é. Nossos heróis vão lá. Esse Kingdom Hearts, ele é tipo fonte suprema de poder e sabedoria. Então Maleficent, em teoria, ela nem tá muito ligada que ela é manipulada pelo Anson, ou Heartless Anson, mas ela tá atrás disso. E pra isso, pra chegar ao Kingdom Hearts, precisa dos sete corações das sete princesas. E olha ela só, tem todo o corpo vilão, da Kyrie, mas o coração da Kyrie tá perdido. Olha só, todo vilão quer o Kingdom Hearts. Porque ele faz dessa premissa. Fonte infinita de poder infinito. Isso, porque todo mundo acha que o Kingdom Hearts é uma porrada de coisa. E nego às vezes descobre que é outra coisa, nego fica meio frustrado, mas todo mundo acha que é tipo, caraca, é a Mega Sena. Eu quero a Mega Sena, eu vou ganhar a Mega Sena. O nego se esforça. É muito isso. Mas beleza. Nossos heróis vão lá, derrotam a Maleficent e não conseguem acordar a Kyrie. Aí eles encontram o Riku todo boladão com cara de quem tá mega possuído pelo mal ali. Até com uma outra roupa, meio Power Ranger do mal. E uma baioneta rolando ali e fala, Caralho, muito. Essa é a parada. Quando a gente já passou pela Maleficent, já não é mais importante pra gente, a gente percebe que aí sim, ela era controlada pelo Anson. Isso. O Anson, o Heartless Anson. O que acontece é que o Xehanort, Anson, Heartless, estava manipulando a Maleficent e possuiu o corpo do Riku. Pensa comigo, vamos evoluir de novo. A gente tá falando do Xehanort, que possuiu o corpo do Terra, que virou um Heartless, que passou a se chamar Anson e possuiu o corpo do Riku. Não, calma. O Anson Heartless não possui o corpo do Riku. Possui? Possui. Ele tá controlando ele. Isso. Não, então, ele dá poderes pra ele. Ah, ele possui sim. Possui sim. Tanto é que você, na batalha, da luta, lembrei da luta. Fica aquela sombra do Anson. O olho amarelo do quando o Riku fica de olho amarelo, dá pra ver que isso. É o Anson controlando ele, assim, né? Então, a gente tá falando do Xehanort, foi pro corpo Terra, virou um Heartless, passou a se chamar Anson e possui o corpo do Riku, e a partir de agora a gente vai chamar ele de Xehafodas, pra ficar mais simples. Eu prefiro de Riku Hort. Foda-se, eu quero meu nome também, caralho. Fudido mesmo. O cara do mal que você não queria que fosse do mal. Leia-se Anakin Skywalker. Pronto. Exatamente. Cara, por que não chamar de Anakin? Eu acho bom um ponto pertinente, cara. Bom, aí o Riku, Riku Anakin, entra numa porrada com o Sora. E o Sora até consegue ganhar. E aí ele descobre que o coração da Kari, que tava completamente perdido, ninguém sabia onde tava, quando o Destiny Islands foi destruído, esse coração foi pra dentro do Sora. Então dentro dele, ele tem o coração dele próprio e o coração da Kairi, tá ali dentro escondidinho. Ah, não, mas peraí, isso tem uma parte que eu acho que é importante aqui de ressaltar, que tipo, durante a batalha, ou sei lá, já pro final da batalha contra o Riku, o Sora tá lá, Riku, eu vou te bater, Aí o Riku fala, vai nada, moleque, e rouba a Keyblade do Sora. Foda-se, a Keyblade vai pra parar na mão do Riku de novo. É verdade. Como quem diz assim, moleque, tu não tem ideia do poder que tem na mão e tu não consegue controlar essa porra. Só que aí ele vacila as trevas por demais e aí a Keyblade volta pra mão do Sora. Mais na frente, o que acontece é, primeiro ele pega a Keyblade, rola o momento mais vacilation da história, que é o Donald e o Pateta falam assim, então, a gente tem que seguir o cara com a Keyblade. Caralho, verdade. Merda, moleque. Caralho, esqueci disso. Cara, é um momento muito merda, velho. Raiva de todo cara. Aí o Sora, na bosta ali, aí vira o Donald e o Pateta fala assim. O mundo inteiro se fudendo, porque aqueles dois arrombados decidiram que iam seguir outro cara. Porque o Mickey, na carta original, quando ele falou pro Donald e o Pateta acharem, ajudarem todo mundo, ele falou, vai atrás, segue o Keyblade Wielder. Exato. Cara, eu tinha esquecido disso. Aí eles mandam um mega bunda lelê pro Sora assim, e o Sora, caralho, que zoeira. Poder da amizade, vai a merda. Vamos ver, eles tratam o Sora com sexo casual. Foi gostoso, mas agora eu vou para a minha residência. E aí o cara fica, não, mas eu amo tanto vocês. Você me levou no japonês, a gente tomou vinho. Então, se não pudesse bastar, quando ele tá todo bolado, ele fala, porra, eu quero a única pessoa que vai ficar comigo, a Kyrie. Aí ele pega a outra arma lá, que não é a Keyblade, enfia no peito e tenta arrancar o coração da Kyrie. Ele sabia então que o coração da Kyrie tava dentro dele, e pra ele a missão máxima da vida dele era restaurar a vida da Kyrie. Então ele amava a Kyrie demais. Ele falou, cara, ok, me sacrifico sem problema, me destruo, vou virar um Heartless, caguei, mas vou liberar o coração da Kyrie pra voltar pra ela. E aí realmente, pega a arma do Riku e se enfia. Isso é muito importante. Isso é muito importante pelo seguinte, isso eu vou lembrar. É extremamente importante. importante. Eu vou lembrar vocês de uma coisa. A gente tá falando que tem o coração da Kairi e o coração do Sora. Mas também, pelo que a gente falou no último episódio, tem o coração do Ventus que tá ali também. Nossa senhora. Gente, vamos lembrar, quando o Ventus, quando acabou o Birth by Sleep, o coração do Ventus entrou no Sora. É, no finalzinho do Birth by Sleep tem uma cena que é assim, que é um coração muito jovem, que a gente não sabe de quem é ainda, conversa com o Ventus. E aí o Ventus vai se alojar dentro desse coração. Depois a gente descobre que esse coração era o coração do Sora. Sabe aquela merda que dá quando você quebra um coração? Imagina quebrar três ao mesmo tempo dentro de um peito só. Então vamos lembrar. Quando você tira o coração de alguém, o que acontece? Forma-se um Heartless e se a pessoa é muito forte, forma-se também um Nobody. Muito bem. Aí tem as loucuras aí que a gente vai explicar mais na frente o que vai acontecer. Por enquanto, a gente vai só falar do Heartless. Durante o jogo aqui no Hearts 1, a gente nem sabe o que é Nobody. Não tem que falar nisso. Então vamos só pegar somente o fato, vamos esquecer os Nobodies, vamos só pegar o fato que, uma vez que o Sora tirou seu coração, se formou um Heartless. Quero fazer um parênteses aqui. O Heartless se forma quando o Sora se ataca, é o Heartless mais bunda que existe. Cara, o Heartless, Heartless fofinho, que deve ter um milhão de bichinhos de pelúcia pelo mundo, especificamente no Japão também, desse Heartless fofinho. Heartless fofinho mesmo, bonitinho, que manteminho. Caralho, eu lembrei, esse Heartless parece um jogo do Sonic, que tem aqueles Chaos, bichinhos fofinhos. Sim. É tipo um Chaos. É o Tchau. É, Tchau. Mas sabe o que acontece? É porque o Sora tem muito pouca trevas no coração. Ele não tem zero trevas, que nem a Kairi, mas ele tem pouca treva. Então ele vira um Heartless muito bunda. É justamente isso, justamente essa resposta. Ele, enquanto o Xehanort, quando tirou o coração dele... Xehanort não, nessa aí é o Super Xehanort Megazord. Não, original. Quando o Xehanort, qual a organização dele, quiseram virar Nobody, ele formou um Heartless uber mega poderoso, que é esse Ensign Heartless, que é tão forte porque o Xehanort tinha um coração tão negro. Já o Sora, embora seja uma pessoa muito poderosa, formou um Heartless bundinho, dos mais bundinhos que existe. Então o que a gente sabe aqui dessa informação, e é muito importante? O Heartless, quando é criado, ele é poderoso diretamente proporcional às trevas que você tem no coração. Uhum. O Nobody, ele é muito poderoso, diretamente ligado à força de vontade e ao poder do seu coração. Ou seja, exclusivamente. Se você for um cara mal, cheio de ambições e sonhos, você vai ter o melhor dos dois mundos. Exatamente. Caralho, pode escrever. Leia-se Xehanort. Por isso que ele, o Nobody e o Heartless dele são três vilões picas da série. Por isso que ele é o cara bronzeado da porra toda, cara. Porra. Um reino de escuridão, onde a luz não alcança. Que luz? Na escuridão, este conceito inexiste. A própria escuridão, portanto, se torna cláusula pétrea. Como defini-la, então, sem luz? Ela simplesmente o é. Ela é a existência. É o nada. É o vazio. É o tudo. É o certo. O escuro nos amedronta. Mas amedronta porque conhecemos seu oposto. E o iluminado traz tantas seguranças. Mas para aqueles que sempre viveram nas trevas, o escuro também traz segurança. A segurança do completo breu. Beleza, nessa hora, quando tá dando tudo merda e o Sora vira o Heartless e tal, o Rico consegue quebrar o controle do Zerrafoda-se lá e dá uma oportunidade pra galera fugir. É tipo, eu quebrei o controle! Fujam! Donald, Pateta, parem de ser escrotos! Donald, Pateta, parem de tirar meu cu! É isso. Aí a Kairi, acordada, né, eles ficam lá e falam, sabia dar uma parada? Sora... Acorda aí, vira normal de novo e restaura o coração do Sora. Isso nunca vai ser explicado em lugar nenhum. E nenhum reporte do Ansem. Pois é, ela reconheceu o Heartless e, tipo, abraçou o Heartless. Faz sentido beijar o príncipe. Aí, bota no mute aí. Foi sem celular, querer, cara, foi dois não, segundos. Não, não bota não, porque toda hora que tem uma coisa bonita, o celular toca e faz um chime. Eu acho maneiro, deixa aí. Dois segundinhos, botei no coração, pronto. Então, voltando. Ela vai, abraça o Heartless, tipo, princesa beijando do príncipe e faz o Rico voltar perdão, faz o Sora voltar ao corpo normal dele. Ou seja, não existe mais Heartless do Sora, existe Sora completo, perfeitinho, inteiro. Ou será que... Ou será. É, porque o poder das princesas do coração é muito mal explicado. Então ele pode ser usado... coisas que ainda não fizeram um jogo pra cagar uma regra em cima disso. É porque isso é usado como plot device. A qualquer momento que eles precisarem de alguma coisa ali, eles vão botar como poder da Princesa da Luz. E anota o que eu tô falando. É modo porque... Deus Ex Machina mesmo. Tipo, não, é sim. Chegar assim, mas... eu sou roteirista. Agora eu, com meu dedo de varinha de condão, mudarei tudo isso aqui. Não, mas pega o Ninja Inimigo. Tem uma parada que você talvez fosse falar agora que eu fico imaginando. Sem sombra de dúvida, a gente não viu ainda, por exemplo, um momento de juntar as 7 princesas do coração e elas com o poder delas fazer alguma coisa. Maluco, isso vai se dar ruim. Isso, cara, isso tem acontecido no Kingdom Hearts 3, cara, tipo assim. Isso meio que acontece no 1 pra abrir o Kingdom Hearts não, lá. Mas aí é usando o coração delas sem a intenção delas. Eu quero ver, tipo, elas querendo de verdade. Não, mas cara, pensa só. Se a gente for fazer um fast forward assim pro 2, cara, a quantidade de coração que aquele filho da puta absorveram pra fazer o Kingdom Hearts era gigante, moleque. E mesmo assim, a parada completa. Se 7 mulheres sozinhas abriram aquela merda, meu irmão, que loucura. Agora, vocês estão pensando em juntar várias princesas do coração e dar um poder bolado. Agora, pensa naquela filha da puta que é uma Keyblade, vai virar uma Keyblade Master e é uma Princesa da Luz. Irmão, raios laser, só tenho isso a dizer. É psiu, psiu, psiu, psiu. E, aliás, é uma coisa até interessante, porque a gente tem 3 Keyblade protagonistas e os 3, eles são os extremos. Um é o cara mais da treva bolado, outro é o cara mais da luz bolado e outro é um meio termo maneiro. Perdolhoso. Vamos lá. Pra história do Kingdom Hearts 1, esse momento que o Sora virou Heartless e voltou, é um momento muito rápido, acontece, na mesma sala toda ali, é muito rápido, então não tem muita importância pro Kingdom Hearts 1. Vamos deixar de lado a importância pra outro momento. Eu acho que foi muito fanservice, sabe? Ele falou, putz, sabe o que ia ser maneiro? Jogar com o Heartless, que ele é bonitinho. Aí fizeram, e tipo, foda-se. Eu fiquei bem nervoso na hora jogando, eu lembro. Eu fiquei com medo que achei que os outros Heartless fossem vir me bater, eu saí correndo um filho da puta, maluco. Bom, bem, vamos seguir então já pro final do Kingdom Hearts 1? Enquanto isso, a gente descobre que o Zerra foda-se Megazord lá, tá destruindo os mundos justamente pra conseguir invocar o Kingdom Hearts. E aqui que a coisa fica mais complicada, eu vou falar pra vocês. É a coisa que eu descobri há pouco tempo, lendo, e... Blow my fucking mind away. Blow my fucking mind away. Cara, por favor, me diz que isso é versão oficial, porque se não for, é muito da cagada, cara. É oficial. Na verdade, tem 3 Kingdom Hearts. Eu não engulo isso, cara. Mas isso é problema de furo de roteiro que eles tiveram no primeiro jogo e depois tiveram que consertar ao longo dos outros jogos. Mas acontece que agora tem 3 Kingdom Hearts. Entuba essa. Não, é muito bom. Tem tipo assim, sabe o que é legal, crianças? Temos 3 de uma coisa que vocês não sabem o que é. Também não sabemos, então vamos dizer que tem 3. E fica, cara, mas que é um Kingdom Hearts? Por que ter 3 é maneiro? Por que não é? São muitas perguntas que precisam ser respondidas. Nijimigo, você vai explicar a tua versão canônica dos 3, depois eu vou falar o que eu acho que são os 3. Eu tenho uma coisa diferente, me fala aí. Beleza. Um deles é o Kingdom Hearts Pika Supremo, que aparece no Birth by Sleep, que o Zehanoff tá tentando invocar. Esse, ele é um repositório pra todos os corações de todos os mundos e de todos os seres vivos. Como ele é o Kingdom Hearts mais super power, pra abrir esse Kingdom Hearts, como a gente já falou no segundo secretão, só com a X, ou Keyblade, aquela Keyblade ou whatever. A Keyblade Mega Power, que são duas, tem que juntar uma Keyblade do bem, outra do mal pra abrir. Assim. Agora, a gente tá falando aqui de duas coisas diferentes, né? Corações de mundos e corações de seres vivos. Então, tem outros 2 Kingdom Hearts menores. Um que é um repositório dos corações dos mundos e outro que é o repositório dos corações dos seres vivos. Não, que loucura, não. Mamute, a internet não sabe explicar isso direito. Mas é isso. Então, quando o Zehanorf, que o Zerra foda-se, Megazord, Boladão, Heartless, no corpo de todo mundo, tá querendo destruir uma porrada de mundo e liberar os corações de vários mundos, ele tá fazendo isso pra invocar o Kingdom Hearts, que é o repositório dos corações dos mundos. Ele cria tipo um buraco negro de mundos que aponta pra porta do coração de todos os mundos. Ah, é verdade. Vai estar no End of the World, no final do mundo. End of the World. Onde ele vai finalmente ter acesso, onde tá a porta pra esse isso. Kingdom Hearts, que é as ruínas de todos os mundos. Porque eu sempre entendi o Heart of All Worlds como, tipo, um lugar onde ele vai ter acesso à escuridão suprema, porque ele vai absorver toda a luz de tudo que há. Mas isso. É isso que ele acha. Ele acredita que, ele abrindo essa porta, vai estar lá toda a escuridão suprema dentro desse Kingdom Hearts. E a gente já chega ali. Agora, deixa eu só te explicar mais um pontinho. Lembra que no 2, isso fica muito mais claro, eles estão matando Heartless a caralho, soltando os corações pra poder invocar um Kingdom Hearts soltando corações. Sim. Eles estão fazendo isso pra invocar o Kingdom Hearts dos corações, repositório dos corações de seres vivos. Cara, eu jurava que era tipo assim, ah, vai formar um negócio pelo acúmulo de coração. É isso que acontece, mas é o Kingdom Hearts dos seres vivos. Okay. O que ele faz no 1, que é sair destruindo um monte de mundo, é soltar os corações dos mundos pra poder invocar o Kingdom Hearts dos mundos. Mas peraí, é como se tivesse, tipo, um Ultra Kingdom Hearts lugar a Vera. Tem É o Kingdom Hearts mais que a soma dos dois. É, pois é, e tem um Kingdom Hearts das sombras e um Kingdom Hearts, tipo, invocado pela sombra e um Kingdom Hearts invocado pelo poder da construção dos corações. Mais ou menos, porque é tudo pelos corações, seja coração do mundo, seja coração de seres vivos. Shit. Mas... isso já no primeiro jogo tá mal explicado. Porque olha só, quando eles finalmente abrem a porta da escuridão, no momento que tu vai falar, quando eles abrem a porta da esperança, moleque, eu tô... Não, no final desse End of the World, eles abrem então essa porta da escuridão pra finalmente ter acesso ao Kingdom Hearts. Cara, vê se faz sentido isso. Quando abrem essa porta do lado de dentro, é só trevas lá dentro. A escuridão é ali dentro. Mas. Não, o que acontece? Aí que tá parado. Essa porta é a porta para a escuridão ou é a porta pro caralho do Kingdom Hearts? É a porta pro caralho do Kingdom Hearts. Pois é, isso pra mim é muito, muito fodido desde o primeiro jogo. O que é? Eu vou tentar te explicar. O Xehanort Megazord, ele acha que a essência de todos os mundos é trevas. Que tudo, no fundo, no fundo, no fundo, é trevas, é escuridão, e você vai, não importa o quanto luz você tenha, no final você vai tudo se resumir a trevas. Cara, moleque, sabe que isso é muito maneiro? Só fazendo um parênteses dentro do seu parênteses que eu incepçando aqui. Desculpa, você vai falar de Rousseau e John Locke agora ou não? Não, eu vou falar tipo... Não, porque eu tava expressando isso agora, tipo assim, não, que Rousseau achava que todo mundo era bom e a sociedade corrompia. Não, mas eu achava que a sociedade... Muito maneiro, porque isso meio que eles depois sustentaram até bem com essa ideia de que no início o mundo era completamente de luz, mas tinha uma parte que a gente não conhecia, que podia ser muito bem trevas pra caralho mesmo. Uhum. Pode ser que Kingdom Hearts seja, de fato, uma fonte infinita de trevas e que, tipo, cara, tudo seja, tipo, um grande caô e tem uma merda muito grande ativar esse lugar mesmo, assim. Por isso que, tipo, sei lá, depois que teve a guerra e que o mundo se esfacelou, e a parada ficou assim mesmo. E, foda-se, é bom que fique, entendeu? Aí, o Megazord boladão, ele vira e fala assim, cara, eu vou abrir a porta, porra, vai ter trevas pra caralho, que tudo se resume em trevas, no fundo, no fundo, no fundo, e eu vou absorver essas trevas e vou virar o Super Bolador! Eu vou virar o chefe final de Final Fantasy mais. Exato. Só que quando ele abre a porta, aparece a luz poder da amizade! Psiu, psiu, psiu, psiu! E ele morre com uma luz violenta. Você que tem 30 anos, já, ninja amigo. Eu tenho 30 anos. Não dá pra falar psiu, psiu, psiu, não, cara. Caralho, tem 30 anos. 30 anos, cara. Tem filho. Cada um de nós um coração. Cada um de nós um mundo. Aquele em cujo jardim soltamos os nossos sentimentos. Aquele no qual, por vezes, nos esquecemos de quem somos, caindo na incerteza, na escuridão, onde a certeza é só as trevas. Mas juntos também somos um mundo. Um sem número de corações, inundos de um sem número de sentimentos, escorando-se uns nos outros, em apoio, em conflito, em vivência. Em uníssono e diante do infinito cósmico, esses corações são um só. Um só para cada um desses pequenos universos. Um só coração de todos os mundos. Ele abre a porta, sai muita luz e ele é destruído pelo poder do amor e da amizade, LOL. Só que, aparentemente, todo mundo ele é feito de luz e de trevas. Então, sobra trevas lá dentro e tem trevas pra caralho. Como a luz saiu e avacalhou o Zé Rafodas, as trevas que estavam lá dentro começam a levantar e falar, porra, bora sair também. Aí começa a levantar uns rótulos muito boladões. Fala, porra... Aí, peraí. Muito boladões é a bondade dessa parte. Porque tu, aquele rótulos ali, tu mata com uma mão atrás das costas... Foi um desses Heartless que a gente batalha na batalha principal de Destiny Island. É, aqui, isso. Tipo, porra, foda-se, level 1, entendeu? Mas é pra parecer que eles são boladões, né? Então, as trevas estão prestes a sair. E aí, o que o Sora, o Pateta e o Donald falam? Porra, bora fechar essa porta. Bora fechar essa porta antes de bora fechar essa porta. Bora fechar essa porra que o negócio vai ficar feio mesmo. Vai ficar muito feio. Só que, eles percebem que eles não conseguem fechar a porta do lado de fora. Porque a porta tem que ser trancado lá de dentro, sem razão nenhuma. Não, mas tem que ser trancado lá de dentro. Simultaneamente dentro e fora ao mesmo tempo. É, porque foda-se. Pode ser aberta só pelo lado de fora. É. Eis que, pode crer, eu nunca tinha pensado nisso. Caralho, nunca tinha pensado pra trancar os dois lados, pra abrir do lado de fora. Caralho, que imbecil. É essa roteirista de Kingdom Hearts agora. Não. Ô, Mamute, tem um Kingdom Hearts inteiro. Você tá falando, explica essa roteirista de Kingdom Hearts. Eu tô pegando detalhes dolorosos. Muito bem, eis que eles então conseguem encontrar lá no mundo do Darkness, ali aparece na porta pra eles, quem? O Rico, que tava lá já no Darkness, querendo, tipo, ajudar eles. O Rico, uma coisa que eu esqueci de falar. Pô. Não, rapidinho. Uma coisa que eu esqueci de falar. No meio da luta, antes de começar a mega luta final, o Rico consegue se soltar e deixar de ser controlado pelo Ansem. Verdade. E o Ansem vira e fala, quer saber? Vou te banir pro Reino das Trevas. Vamos entender, nessa luta, logo depois da Maleficent, não sei o que, antes do Sora tirar o coração dele, é uma luta contra o Rico. No final dessa luta, Rico e Ansem, o Ansem Heartless, se separam. É naquela hora que ele fala, corram amigos, eu vou segurar ele aqui. Eles lutam e o Ansem bane o Rico pro Reino das Trevas. E a partir de agora, o nosso inimigo é o Ansem Heartless, por isso mesmo. Exato. E o Rico, no Reino das Trevas, ele encontra uma pessoa que ele fala assim, eu também tenho o Keyblade. Ele encontra uma pessoa com uma voz bem engraçada. Aí nesse momento a gente encontra o Rico e o Mickey, que eles aparecem pra salvar o dia, ficando do lado de dentro dessa merda e ajudando a galera a fechar a porta. É a primeira vez, e aliás a única vez que a gente vê o Mickey no Kingdom Hearts 1. E você só vê a silhueta dele. Você só vê a silhueta. E é uma coisa muito interessante, porque o jogo, ele fala pra você a importância do Mickey, ele expõe pra você a expectativa no Mickey, e no final ele mostra só um pouquinho falando desse personagem, é importante pra caralho. Não só isso, moleque, não é só importante. Esse cara, ele é foda pra caralho. E aí, tipo, quando tu vê ele, tu fala, fudeu, o maluco vai, caralho, vai travar a porta sozinho, fudeu! Isso faz um super trampolim pra parada mais pica, que é no 2, quando você tá quase morrendo, você vai morrer, vai dar game over. Só jogou essa parte que é muito ruim. Não, moleque, é muito maneiro, vai dar game over, aí aparece o Mickey, te salva, enquanto você começa a se curar, você joga com o Mickey. Não, mas isso que eu tô falando, só jogou essa parte que é muito ruim. Eu nunca passei por isso, eu fiquei muito puto quando descobri que isso acontecia. Eu nunca fiz isso não, cara. Porra, eu sou muito ruim mesmo, né, cara? Caralho. É muito maneiro, moleque, porque você fica lá, tipo, meio que segurando, quase morrendo, e o Mickey segurando pra você se curar, e você jogando com o Mickey, e pulando, e vários poderes, e piu, piu, piu, piu, piu. Caralho, isso me diz. Muito bem, sobre o Mickey, o que eu acho engraçado é que quando ele tá de sua silhueta dele, aí ele vira a cabeça pra falar com você, e a orelha dele não se mexe, fica na mesma posição. Dá pra ver, sério. Tipo, a orelha não vira a cabeça, vira só o rosto, sabe? Caralho, que parece o Patolino quando leva tiro e o bico roda. É muito surreal. Muito bem. Olha, eu achei que você ia falar uma mais foda desse final do jogo, que é o detalhe que a Keyblade do Mickey é o oposto do Sora. Enquanto que a Kingdom Key é, tipo, prateada com um detalhe amarelo. O negócio dourado, é o do lado do Mickey é totalmente dourada, só com a bainha, né? Da espada. Dourada, é maneiro pra caralho. Ele é rei, cara. Ele é mais dourado. Porra, ele é foda. Sabe uma coisa maneira? Quando o Mickey, ele tá como aprendiz no Birth by Sleep, ele não usa Kingdom Key. Ele usa aquela que parece um cajadozinho mágico. É, a Estrela Cadente. Aliás... Wishing Star, isso? É. Então, no trailer do Kingdom Hearts 3, o Sora não tá usando essa Keyblade? Não, naquele primeiro trailer que aparece, que liberaram, ele pegava, acho que essa espada ele pegava a espada da água, da areia. Isso. Aí, o que que é legal? Eu acho que essa espada, o Wishing Star, ela era a espada do Yen Sid. Pode ser. Porque o Yen Sid, ele não usa mais Keyblade. Ele fala, eu não uso mais Keyblade. Yen Sid fala assim, isso é pros fracos, né? Mataram os Errafodas, destroem o fim do mundo, trancam a porta pro coração de todos os mundos. Com Riku e Mickey dentro. Oh, meu Deus, como é que eles vão sobreviver nessa porra? Os corações dos mundos são liberados novamente e os mundos voltam a existir. Hooray! Aí uma parada, cara, que eu fiquei agora pensando, eu não me lembro da versão oficial. Não tem um lance que você restaurar o coração pros mundos, uma hora vai restaurar o caminho que os mundos tinham entre eles? Ou isso é viagem na minha cabeça? Aí, eu acho que é isso, mas como eu não tenho certeza, eu não vou deixar no programa, não. Eu não vou deixar no programa, não. Justo. A Kairi, ela volta pra Destiny Island sozinha, numa cena irada, que é do final do jogo, que é o Sora indo lá, falando com ela, falando, olha só, eu tenho que achar meus amigos. Eu vou voltar pra ficar contigo. Puta que pariu, moleque. Mas agora eu vou procurar meus amigos. Ele segura a mão dela, fala, eu prometo que eu vou voltar e te encontrar. Aí ela fala, eu sei. E aí eles separam porque os mundos se separam e voltam a se construir. Cara, sabe o que eu acho essa cena muito foda? Tipo, eu acho ela extremamente boiluda e melosa, mas foda-se, eu achava foda. A parada é que, cara, eu lembro quando eu joguei essa parada, agora detalhe, tipo, nada a ver com foda essa história aqui no Hearts. Nostalgia. Momento! Nostalgia! Cara, essa animação, ela era tão bem feita, moleque. Até hoje, eu acho ela uma das animações mais bem feitas, com certeza, a geração, cara. E casava surrealmente bem com a música. Puta, era muito bem feita. Era muita animação bonita pra caralho do Kingdom Hearts que a gente não jogava. E normalmente a gente tem, quando tem um CG bonitão, fica frustrado no jogo não ser igual. Mas no Kingdom Hearts, cara, o que acontecia? Era tão. Eu tava tão fissurado de como era bonito, que eu nem dava bola que o jogo normal não era tão bonito assim. Porque, cara, é maravilhoso. E é um dos finais mais legais. Pode não ser um final fodão, mas é um final legal. É. Você, tipo, termina sorrindo. E aí, quando emenda naqueles créditos com a música continuando, com as cenas de todas as paradas que você passou na Disney, puta, etc. Black, que emoção. Cara, você fica sorrindo. É tipo, os créditos inteiros você passa sorrindo. E, pô, é muito foda. Cara, vou dizer, o único momento em que o Pateta fala, uma coisa que eu não sei fazer, é no finalzinho do Kino Hardson. É no finalzinho do Kino Hardson, meio bobinho. No final. Não, não é? Não, não é. Quem sabe fazer é o Mamute. Não, não é esse, não é esse. É Gorge! Sei lá, não sei. Gente. Ah, não. Não. Ah, não, achei que você tivesse mandando aquele. Ah, ui. Nossa, eu nunca parei pra fazer um glossário de risada do Pateta, tudo bem. E esse é como o mais emblemático do Pateta. E como é de praxe de Kingdom Hearts, tem duas cenas secretas depois de crédito. Não, uma cena oficial e a cena secreta fudeu, caralho, tenho que ver. Sempre tem uma cena secreta fudeu, caralho, tenho que ver. E essas cenas, eu costumo dizer que elas são muito à frente do tempo delas. Eu acho que eles sempre pensam nessas cenas assim, foda-se o futuro, bora botar um monte de coisa aleatória e irada e depois a gente pensa como vai fazer a história em cima disso. Tipo assim, embora seja japonês. Porque no 1, no Kingdom Hearts 1, a cena secreta é da Keyblade Wars. Não, que não, caralho, não, não, meu, para falar merda. Não, não, a cena caralho, secreta não. é do 358/2. Não, também não, a batalha do Riku, do cara com a venda no olho, claramente era o Riku contra o maluco de roupa preta subindo o prédio, era isso. É a cena do 358/2. A gente não teria como saber isso e, sinceramente, é tipo, cara, é muito mais épico aquilo ali do que o que você joga, então vamos respeitar a animação original. Mas vamos lá, antes disso, tem uma cena que é a cena que dá o gancho para o próximo jogo, que é o Chain of Memories. Fala que depois eu vou jogar uma bomba que me deixa bolar até hoje com esse final. Aparece a porra do cachorro. Não, peraí, se contextualiza. Os caras estão andando num lugar, no fim do mundo, no cu de Judas lá. Estão andando no milharal de Interestelar. Não, calma. Eles estão no mundo da Disney. A gente sabe que no mundo da Disney. Andando por um campo qualquer no mundo da Disney. Pô, mais ou menos, como é que o mundo da Disney vai dar no lugar que vai dar? É, não é o mundo da Disney, não. Aquilo ali é o... Aquilo ali é o Crossroads Between Worlds. É, não, não é nem o Crossroads Between Worlds. Aquilo ali é o mundo do Birth by Sleep, que é da Terra da Água e do Vento. Ah, para. Não, cara. Tanto aí, eles vão parar tá no viajando. Eles vão chegar no Castle Oblivion andando. Só que não, porque o mundo foi transformado no Fenena Nanners, que eu não posso falar. O Land of Departure foi transformado no Fenena Nanners. Mas não era, eles estão num lugar que vai dar nesse Fenena Nanners. Entendi, tudo bem. Só um parênteses aqui. É, a Keyblade do que eu acho que ele usa no ensino 3 parece a Star Seeker. Wishing Star é uma Keyblade que eu tô vendo agora aqui, muito bobinha, nada a ver, tá? Ah, entendi. A Wishing Star é aquela que tem uma estrelinha toda escrota desenhada nas pontas. É. Mas vamos lá, aparece o Pluto de zoeira com uma carta com um selo real na boca e fala, fodeu. E fala assim, me siga para a zoeira. É me siga para a zoeira. E aí o Sora segue o Pluto até o Castle Oblivion, mano. Tipo assim, burro pra caralho, porque o imbecil já seguiu o Pluto uma vez, só se fudeu. E tipo, é muito escroto, porque ele fala assim, olha só, ele pegou uma carta com o Mickey. Como ele conseguiu essa porra dessa carta, maluco? Como é que o Mickey saiu dali? Como é que o Pluto chegou a pegar essa porra dessa carta? Ele foi pra escuridão? Eu não sei. Mas por que você vai seguir de novo? Só que fudeu esse cachorro, caralho. É tipo Pluto, só que mongoloide. Porra, Pluto, seu viado. Fala alguma coisa. Não, tipo Pluto, não. Cachorro e fala. fala, porra! O Pluto é tipo Pateta, só que mongoloide! Agora, antes de fechar aqui... Não, amigo, a parada que eu fico bolado, só que eu falei, que eu acho que é muito estranho disso, por que, que o Pateta não tem com aquela porra daquela roupa lá do Disney das antigas, naquela merda que ele... É roupa normal, eles são casuais. É tipo assim, ah, mudei de roupa. Ah, não, não aceito essa desculpa, não. Os caras ali deram um caô, entendeu? O escroto, não achei maneiro, não. A gente tá casual. Vamos ficar casual, beleza? Mas aí, qual o lance? Antes da gente fechar aqui o episódio, eu quero explicar só uma paradinha. Que ficou um pouquinho confuso ali, só pra gente unir as pontas que leva a gente ao próximo episódio. Próximo secretão que Deus sabe quando vai sair. Fim da edição. Como o coração da Kairi tava no coração do Sora, e como o Sora quebra o próprio coração pra salvar a Kairi, isso acaba gerando dois nobodies. O Roxas, que é o nobody do Sora, e a Namine, que apesar de ser uma Princess of Heart e não gerar nobody, acabou existindo por causa desse macete. Caralho, é sério que essa é a versão oficial da origem dela? Essa é a versão oficial da origem dela. E o que acontece? Como ela é um nobody que foi criado de uma Princess of Heart de uma maneira muito macetada, ela tem uns poderes muito loucos. Tipo, não, olha só, eu acho a criação da Namine é muito razoável, cara. Tipo, se fosse chegar e tirar o coração da Kairi na lata, não deveria surgir ninguém. Mas não era só o coração da Kairi, era o coração da Kairi que foi dentro do junto do coração do Sora. Que só pode acontecer por causa do amor. Aí deu bug. E aí vai. Agora, por causa disso, ela tem poder de, por exemplo, manipular as memórias do Sora. E não só bastasse isso, de manipular de todo mundo que foi importante pro Sora. É, exato. Tipo assim, eu gosto do Donald. Se fudeu, Donald, que agora a Namine pode te manipular toda a memória. Se fudeu. Ah, eu gosto do Grilo Falante. Não, o Grilo Falante pode ser que ninguém dá importância pra ele nessa porra. Não, ninguém gosta do Grilo Falante. Aí, quanto ao Roxas, isso é outra loucura pelo seguinte. No momento que o Sora quebrou o coração dele, não tinha só da Kairi, como a gente falou. Tinha também o coração do Ventus. Então, o nobody do Sora, ele é meio que o nobody do Ventus também. É, ele é idêntico ao Ventus, em termos de fisicamente, é idêntico ao Ventus, mas ele acaba tendo, parece, umas memórias muito meio confusas. Como a gente comentou, quando você cria um nobody, o nobody fica com a memória da pessoa original. Como eu tava ali junto, o Sora e o Ventus... É, uma memória meio confusa, na real, né? Porque a pessoa não sabe nem o que é aquela porra veio. E ela fica tipo, caralho, merda é essa? Eu não entendi muito bem com o porquê tem memórias. Eu nem mais ou menos mesmo. É. É, só que uma vez que você tem essas memórias, você consegue, tipo, sei lá, ser uma pessoa mais completa. O Roxas, que é então o nobody do Sora, tem uma memória muito fodida, porque ele tá meio confuso entre ser Sora e ser Ventus. Não, e até porque ele acaba achando que ele é mais o Ventus do que o Sora. É, não, e rola esse lance que, como ele... Spoiler para o próximo episódio, pode dar um spoiler para o próximo episódio? Vambora! É que, como ele é o Sora tá, na verdade, no processo de recuperar as memórias, então as paradas estão saindo dele, algumas se mantêm, mas as paradas estão indo embora na cabeça dele também. Então o moleque tá mais perdido que se ele tiver tendo aquela merda. Não pode nem nem esfiar pela memória que ele tá tendo, porque as paradas estão aos poucos retornando pro Sora. É, sim. Vamos combinar que é engraçado, porque estão existindo simultaneamente o original do Sora e o nobody do Sora. É. Porque é muito raro. No momento que uma pessoa tem seu coração extraído e cria esse Heartless e nobody, estão independentes e tal. Mas a pessoa desaparece. Sora tá numa situação muito extraordinária, graças ao poder maravilhoso da Kairi, de ter virado Heartless. E, oh my god, voltei a ser pessoa. Não, e ainda tem assim, o Roxas, ele só consegue sair por aí causando, porque a Namine, e a gente vai explicar um pouco mais na frente, tá mantendo o Sora num estado... Casulo ovo de planta. Não, mas exatamente! Calma que muito antes disso, muito antes desse casulo, ainda tem todo o Chain of Memories aí. Tem. E só pra fechar uma coisa interessante, que é o seguinte, o Roxas, ele só consegue invocar também a Keyblade porque ele é meio que um mix nobody do Sora e do Ventus. Porque não é só você fazer um nobody de um cara que invoca Keyblade, você vai invocar Keyblade também. É porque aí é como se você tivesse dois Keyblade wielders fazendo um nobody. Ah, mas isso talvez explique que esse danadão consegue empunhar duas Keyblades, né? Sim. Agora, você só não consegue explicar por que a porra da mulherzinha lá empunha Keyblade também, direito. A Nozinha também é outra prova de escrota pra mim. Mas vamos lembrar também que tem os aprendizes do Ensa que são nobody. A gente vai entrar agora no 352 ou no Chain of Memories? Não. Cara, pois é, eu acho que a gente tá falando agora, a gente devia ter fechado o jogo ali quando tá falando do Pluto e do Pateta. Não, isso faz parte do que eu quero fazer mesmo. Tá nos planos. Porque podcast é seu. Vamos lá. Vamos lembrar que tinham os aprendizes do Ensa que viraram nobodies e tão como nobodies há 10 anos. Querendo fazer merda. Com essa informação, com a informação que a gente tem, uma nobody da Kairi fazendo muitas confusões com as memórias dos outros, e a gente tem um nobody do Sora e do Ventus causando com uma Keyblade por aí, a gente para por aqui, próximo episódio. Puta que pariu, eu não posso aguentar. Porra, não mesmo, porque o que vai entrar agora é tão legal. Então, justamente o Kingdom Hearts 1 inteiro, que acaba sendo um jogo, em termos de timeline, ele acaba acontecendo independentemente, pra em seguida entrar tanto o Chain of Memories quanto o 356/2, que são jogos meio que simultâneos. A gente não sabe disso na época, mas acontece ao mesmo tempo. Exatamente. E que você pode jogar sem jogar se você comprar a sua versão definitiva de Kingdom Hearts 1.5 para HD. E o 2.5 também. É isso aí, galera. Um abraço e até não sei quando. Eu acho que até lá. Até lá vai ser do estilo, tipo, o João, filho do grande inimigo, vai estar pegando a minha filha que não existe ainda. Não, o João vai estar no próximo episódio, né? Caralho, imagina o dia que o João chegar e falar, tipo, caralho, Kingdom Hearts, jogo de merda, pai. Cara, o João tá a pouquíssimos passos de gravar a próxima vinheta do Baixo. Caralho, moleque, por favor, faça isso. Cara, o dia que você botar o João dançando, gosto de jogos, gosto de jogos, aí eu faço, tipo, o vídeo que você quiser pro Porta dos Portos Fundos, ótimo. pro Baixo do Tempo.